conectando voz. Essa daqui não estou preocupado, eu sofri. Meu coração foi de pedaçada. Todo mundo já entendeu o recado. Mano, eu fugi, tava com saudade de sorrir. A depressão fez eu estar, mas eu permaneço inabalável. De pé e forte, não posso cair. Nunca foi sorte, dei tudo de mim. Olhei pra morte, vai embora daqui. Ninguém mais pode me diminuir. E sempre que parece que acabou, vou lembrar do que passei pra onde estou. Só assim pra eu pensar mais em mim. Preciso confessar pra ti. Baby, eu não te amo mais. Baby, eu não. Você só tirava minha paz. Yeah. Nós não somos nada iguais. Yeah, yeah, yeah. Sério, agora me tanto faz. Essa daqui não é sobre quando eu sofri. No. Meu coração faz pedaçada. Todo mundo já entendeu o recado. Mano, eu fugi, tava com saudade de sorrir. Yeah. A depressão fez eu estrago. Mas eu permaneço inabalável. De pé e forte, não posso cair. Nunca foi sorte, dei tudo de mim. Olhei pra morte, vai embora daqui. Ninguém mais pode me diminuir. E sempre que parece que acabou, vou lembrar do que passei pra onde estou. Só assim pra eu pensar mais em mim. Preciso confessar pra ti. Baby, eu não.